enche toda a terra. Teu nome é sobre todo nome. Tu és o dono da minha vida. É só em ti que tenho salvação. Tu és o dono do meu querer. E os meus lábios pra sempre te adorarão. Tua glória enche toda a terra. Para o nosso